identificação. ZYJ 756, amplitude modulada, 1460 kHz. Rádio Sentinela do Vale Limitada. Estúdios na Rua São Pedro 245. Transmissores no alto da colina, margem esquerda, Gaspar, Santa Catarina. Rádio Sentinela AM. Acompanhe aqui na Sentinela as transmissões da Santa Missa, sábado das 19 às 20 horas e domingo das 8 às 9 horas. Oferecimento: Tirama Areia e Terraplenagem, Cine Foto Mari, Ivo Cheldini Família, Barracão Britage Pavimentadora e Dr. Laércio Mori. Recordando os clássicos do passado, da atualidade e os lançamentos. Unindo os gaúchos de sul a norte com a boa música do sul do país. Está no ar, o Brasil de Bombacha. Prepara o seu chimarrão que o meu já está preparado. E a partir de agora, Brasil de Bombacha. Eu daqui, você de lá, vamos mateando. Este programa tem a direção geral do companheiro Júlio Campos. Produção deste programa, DJ Galdério. Seleção musical e apresentação, Ari Santos. Num tranco macio e carinhoso, vamos de querência em querência, porque quem tem Deus no coração não tem fronteira. E o Brasil de Bombacha está chegando. Eu gostaria, neste Brasil de Bombacha, com permissão dos amigos, das emissoras que formam essa grande parceria do Brasil de Bombacha, graças a Deus, com mais de 400 emissoras, e de porta aberta para receber vocês. Quando me convidaram para apresentar o Brasil de Bombacha, eu me preocupei em falar com o companheiro Gildinho dos Monarcas, porque Brasil de Bombacha é um sucesso dos Monarcas. E de pronto, esse meu irmão, esse parceiro, que sempre me atende com um sorriso nos lábios e pronto para aquilo que a gente precisar, me autorizou e eu fiquei feliz. E o companheiro Júlio Campos também está feliz, porque o Brasil de Bombacha tem autorização do Gildinho dos Monarcas. E para matar a saudade de todos vocês, abre a gaita, grande povo animado que é os Monarca. Brasil de Bombacha. A boa música do sul, todos os finais de semana, aqui na sua rádio. Brasil de Bombacha. Brasil de Bombacha. Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, o gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados e se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Quem parte é quem sabe da dor de deixar o seu pago e sua gente. As lembranças consegue ir em frente. Nos peçoelos vão laços de afetos e a honra de ser o que são. Os centauros das bandas do sul, povo guapo criado em galpão. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteira. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteira. Ao chegar no torrão de seu gosto, vão semeando alegria e respeito. O trabalho em seguida dá fruto, e o fruto é um consolo pro peito. Mate quente ou mate gelado, chimarrão ou então tererê. Os costumes vão sendo mesclados num país com sotaque de tchê. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteira. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteira. Daninha, nos gaudérios tão longe de casa, a gordiona resmunga num rancho e o churrasco respinga na brasa. No alicerce de algum CTG, o Rio Grande campeiro floresce aos gaúchos de alma pioneira. Comovido, o Brasil agradece. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de bombacha. Este é o Brasil de bombacha. Com esta música quero homenagear todos os criadores do galo combatente. Esta prática que está quase em extinção. Meu galo fino nasceu de um ovo extraviado por uma gansa chocada debaixo de um taquaral. Desde pintinho tinha coragem de sobra, era caçador de cobra das franguinhas do erotal. Meu galo fino quebrou a capuaço, nasceu dando uma notaço que franguito de valor. Cresceu caludo, pescoçudo e entonado, pelo povo respeitado quando entrava no tambor. E senta pula galo fino e dá-lhe visto. Arrastada, erga a crista e vai botando. E senta pura galocina e dá-lhe visto. Me enxergo em ti, põe no trecho peleando. E senta pura galocina e dá-lhe visto. Arrastada, erga a crista e vai botando. E senta pura galocina e dá-lhe visto. Me enxergo em ti, põe no trecho peleando. Meu galo fino ganhou a primeira rinha, ainda nem que só não tinha mais valente no retoço. O oponente galo grande afamado deixou com o bico quebrado e sem couro no pescoço. Correu a fama do galo fino, monarca índio de sinal e marca, um guerreiro sem rival. Rio Grande afora o meu galo faz bonito, por isso que eu acredito não vai nascer outro igual. E senta pula galo fino e dá-lhe visto. Arrastada, erga a crista e vai botando. E senta pula galo fino e dá-lhe visto. Me enxergo em ti, põe no trecho peleando. E senta pula galo fino e dá-lhe visto. Arrastada, erga a crista e vai botando. galo que nem dá limico. Arrastando a erga crista e vai botando. E senta pula, galo que nem dá limico. Me enxergo em ti, põe no trecho peleando. E senta pula, galo que nem dá limico. Arrastando a erga crista e vai botando. E senta pula, galo que nem dá limico. Me enxergo em ti, põe no trecho peleando. Os Monarca comparecem e cantaram para vocês Brasil de Bombacha e o grande Gildinho, uma letra linda por demais, cantou para vocês Galo Fino. Gostaria de agradecer você da sua emissora que está formando essa grande parceria, levando a nossa música e a nossa mensagem. Dê volume nesse rádio velho, faça corcoviar nas prateleiras por aí e diz assim: Brasil de Bombacha. Ari Santos dos Pampas aos Seringais. E mais um toque de gaita chegando. Brasil de Bombacha. Brasil de Bombacha. Mas a história diz que tudo começou a casco de mula e roda de carreta. E aqueles caminhos que passavam tropas, ao passar dos anos viraram estradas. E muitos não sabem que essas rodovias a casco de mula foram começadas. E muitos não sabem que essas rodovias a casco de mula foram começadas. A casco de mula que muitos tropeiros levaram seus filhos a um doutorado. A casco de mula se formaram médicos, também professores e advogados. A casco de mula que os nossos colonos levavam pra feira sua produção. E as tropas que iam pra outros estados, a casco de mula e ao grito do peão. E as tropas que iam pra outros estados, a casco de mula e ao grito do peão. Eita, mulada, eita! Ao longe se ouvia o velho tropeiro e o grito de eira, eira, mulada. Eu ia correndo abrir a porteira só pra ver a tropa passar na estrada. E ali eu ficava olhando encantado. Era eu e o meu irmãozinho caçula. Pra nós era a coisa mais linda do mundo ouvir o tropel dos cascos das mulas. Pra nós era a coisa mais linda do mundo ouvir o tropel dos cascos das mulas. A casco de mula que os missionários levaram ao povo a sua doutrina. Pregaram missões em todo o Rio Grande, lá no Paraná e Santa Catarina. E com essas frases do livro sagrado, estou encerrando esses braços meus a casco de mula que a Nossa Senhora fugiu pra salvar o Filho de Deus. A casco de mula que a Nossa Senhora fugiu pra salvar o Filho de Deus. E para poder fechar esse bloco com chave de ouro, estava comentando o companheiro Gildinho, é uma composição do Darcy Lopes em parceria com o Gildinho, dedicada a você, homem do campo, pessoas que têm uma história e têm um passado. Cantou para vocês a Casco de Mula. Agradamos a patronagem e voltamos em seguidito, porque patrão contente, o emprego é garantido. Não desligue o rádio. Esse é o Brasil de Bombacha. Breve intervalo e já voltamos. Toca tudo na Sentinela. O seu domingo com muita animação. Das 11h às 12h30, sob o comando do poeta, escritor e comunicador, Johnny Corman. Liga! Apoio publicitário de Jaques Materiais de Construção no bairro Bela Vista. Alcido Automóveis, CJW Móveis e Eletro. De volta no seu rádio. Brasil de Bombacha. Buenas, índio velho, tá me ouvindo? Dê volume no rádio, faça a corcoviana partilheira, conte pros seus amigos. O Ari Santos tá no rádio. O Brasil de Bombacha chegando até vocês, fazendo eco da canhada, retumbando nas coxilhas. Estamos chegando ao Despacito na sua cidade, formando esta grande parceria que é do Brasil de Bombacha. Vamos botar mais um toque de gaita aí, piazada. Respeitando a tradição gaúcha através da música, esse é o Brasil de Bombacha. Thank you. Do passado, você ouve aqui no Brasil de Bombacha. Comparecer cantou Guasca e Domador, o som do Rio Grande, estampa de missioneiro. Bom demais para você que está junto com a gente, nos acompanhando. É um prazer e um contentamento. Quero dizer para vocês que, por esse mundão de meu Deus, estão nos ouvindo. Caminhoneiro amigo que vai e que vem transportando o progresso de queixo erguido. Meu carinho, meu respeito e Deus proteja em todos os momentos. Os boiadeiros, o nosso abraço, o nosso respeito, o nosso melhor, muito obrigado. Padaria, lanchonete, supermercado, borracharia, farmácia. Um grande abraço. Pessoal da feira, da praça também, aos mototáxis, taxista, motorista de ônibus. Um grande abraço a esse povo e essa marca é pra vocês. Identificação. VYJ 756, amplitude modulada, 1460 kHz. Rádio Sentinela do Vale Limitada. Estúdios, na Rua São Pedro 245. Transmissores, no alto da colina, margem esquerda, Gaspar, Santa Catarina. Rádio Sentinela.